São Paulo é zica mesmo. Extremo suja de Rosana. Ha. Chorou, ei. Chorou, bonito. Original. Tentei. Pega! Já é. Os bandos. Vai gritar, meu. Voltou na garupa. Empinou a bunda. Vou canfura a lupa. Não dá outra é fuga. É com as amigas que ela se empolga. É na madura que ela se joga. É com as amigas. Na madura se joga, se joga, se joga. Voltou na garupa. Empinou a bunda. Vou canfura a lupa. Não dá outra é fuga. É com as amigas que ela se empolga. É na madura que ela se joga. É com as amigas. Na madura se joga, se joga. Tô com a mente preparada, pista engatilhada, só quero os malotes. Os moleque é ambicioso e forga na quebrada, Ferrari e Porsche. Lamborghini e Rolls Royce, Rolex no pulso, iForce. A nossa quadrilha, Spantz, mortal no copo, Lilote. Desce pra pista pra fazer o corre. E nas baladas é só camarote, chorou se que estrela, corta pro shopping. Chama as ninfetas, mas ainda mais top. As mina bandida que aplica o golpe. Abandonei nos prédios do Inocop. Quebrei pra direita, subi a mão forte. Se te dá sabinho, não vai tá forte. Voltou na garupa. Empinou a bunda. Vou canfura a lupa. Não dá outra é fuga. É com as amigas que ela se empolga. É na madura que ela se joga. É com as amigas. Na madura se joga, se joga, se joga. Montou na garupa. Empinou a bunda. Vou canfura a lupa. Não dá outra é fuga. É com as amigas que ela se empolga. É na madura que ela se joga. É com as amigas. Na madura se joga, se joga, se joga. Viaja na mala que mete o garoto. Bico pós antes do aeroporto. Eu chego, nego, olha torto. Tiro os óculos, olho gordo. 18 quilates, os bobo Cartier Versace. O nojo é meu novo Bugatti, que te dá Ferrari, combina o detalhe. Meu pai em turnê, eu nas matinê. Emendo plantão, a festa no AP. Montou um narguilha, acendeu o carvão. Vai gritar bocão. Com a bonita no pente, as ideias mil graus, sou chapa quente. Quero ver, bater de frente, sou bunks. Montou na garupa. Empinou a bunda. Vou canfura a lupa. Não dá outra é fuga. É com as amigas que ela se empolga. É na madura que ela se joga. É com as amigas. Na madura se joga, se joga, se joga. Montou na garupa. Empinou a bunda. Vou canfura a lupa. Não dá outra é fuga. É com as amigas que ela se empolga. É na madura que ela se joga. É com as amigas. Na madura se joga, se joga, se joga.